a sexta trombeta. Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 9, versículos 13 a 21. E o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Observem a incidência também do número 4 no Apocalipse. Quantas são as revelações da palavra de Deus? 4. E preste atenção que o número 4 vai surgir outra vez. Do trono de Deus sai a palavra de Deus. Dos quatro pontos, quatro revelações. A primeira é a de Deus. A verdade veio por intermédio de Moisés, dos 10 mandamentos da lei divina. A segunda é de quem? O Cristo, é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A terceira é a do Espírito Santo. Os instrumentos pioneiros foram Kardec e Rustan no século XIX. E a quarta, trazida por Zarur, é a de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. É o fecho eloquentemente espiritual. É um fecho mesmo. Versículo 14, dizendo ao sexto anjo: o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. De novo, que número surgiu aí? 4 anjos. Cada anjo desse fala por uma revelação. O rio Eufrates sempre foi um rio decisivo na história humana. Por lá vinham os persas, os medas, os assírios e o de Nínive. E fica às margens do Tigres. Também vocês se lembram da pregação do irmão Zarur? Ele fala nos partos, aqueles que eram exímios cavaleiros e atiravam. Era uma coisa tremenda. Melhor que índio em filme de faroeste americano, que não usava sela e se escondia atrás do cavalo em alta velocidade, aquela coisa toda. Esses partos atormentavam o Império Romano. Foram então libertados os quatro anjos que se achavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, 200 milhões. Se o nosso irmão querido João Evangelista não ouvisse, como é que ele ia contar, né? 200 milhões ele estaria contando até hoje. Essa guerra neste ciclo novo do Apocalipse, são os ciclos múltiplos, ele se repete com novos nomes, novos lugares, novos costumes, mas geralmente os mesmos espíritos vêm reencarnando para cumprir suas tarefas. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Lembra os tanques, né? Do exército, aquela parte da frente, sai o cano lá. Na visão de um espírito que nunca tinha visto um tanque, ele descreveu com os meios que ele possuía. Por meio destes flagelos, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas, foi morta a terça parte dos homens. É pessoas assim, mas não morreu a terça parte dos homens. As coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. A morte do corpo nós já temos as milhares de vezes que voltamos à Terra, a outros planetas, até que cheguemos à estatura da envergadura do Cristo, da grandeza do Cristo, como queria o apóstolo Paulo. Nós mostramos que Paulo, sabendo ou não, defendia a reencarnação. Que ninguém pode chegar numa vida só à qualidade do Cristo, e é muito fácil então o Cristo. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas se pareciam com serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O que que prova isso aqui? Deus fez o quê? A humanidade soltou quatro anjos que estavam atados junto ao grande rio Eufrates com o poder supremo de matar terça parte dos homens. E vejam bem, Deus se soltou, porque nós, os homens, soltamos anjos primeiro. Deus não nos pune, nós é que nos punimos. Mas vejam que, apesar de tudo isso, que a humanidade precisa ser punida muitas vezes para acordar, ele permite que quem queira use o seu livre-arbítrio. Aqui está a comprovação de que Deus respeita o livre-arbítrio da humanidade. Então é preciso que nós saibamos usar esse livre-arbítrio, que depois não adianta chorar. Por isso eu escrevi uma mensagem, que é um alertamento à geração dos Paulos e dos Franciscos da Legião da Boa Vontade, aqueles que darão sequência ao trabalho dos Joões e ao trabalho dos Pedros. Vamos então à leitura. Rio de Janeiro, 26 de abril de 1991. A todos os legionários da Boa Vontade, e em especial as gerações dos Paulos e Franciscos da Religião de Deus, que sintetiza a Legião da Boa Vontade e o Centro Espiritual Universalista, o Céu da Religião de Deus. Mensagem aos meninos homens da Legião da Boa Vontade, que é o braço executivo da Religião de Deus. vez por outra, Satanás, que é a soma de todas as maldades humanas, procura fechar uma porta à ação libertadora da religião de Deus com a LBV, o PBV e o Centro Espiritual Universalista, o CEL, da LBV Mundial. Deus, porém, mil portas, sempre está e estará abrindo para nós, pelo marketing, pela gráfica da boa vontade, pelo rádio, pela televisão, pela imprensa, pela rede da boa vontade, pelo departamento de relações fraternais, pelo DA Veterano e DA 2000, que juntos formam o CA Terceiro Milênio, pelas campanhas, pelos soldadinhos de Deus, pela mocidade legionária, pelas mulheres legionárias, pelos homens legionários, pela ronda da caridade à meia-noite, pela religião de Deus, pela política de Deus, e por nossos brios, pela nossa honra, pela nossa dignidade, por nossa vergonha na cara, pela nossa garra, pelo nosso idealismo inderrotável, por São Francisco de Assis, por Deus, por Jesus, por Maria Santíssima, pelos pobres e deserdados, pelas moças prostituídas, pelos idosos, pelos trombadinhas criados, pelos roubos e pela insensibilidade dos trombadões. Por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. Pelo mandamento novo do Cristo, que estava desprezado na Bíblia Sagrada. Pelo templo da boa vontade, pelas humanidades da terra e do espaço. E mais uma vez por Deus, pelo Cristo e pelo Espírito Santo. E mais uma vez por vocês, meninos e meninas, que tanto anseio ver como homens e mulheres tais, que como nunca tenham pisado na terra, meninos homens, dos quais Jesus se glorie, contrapondo-se corajosamente aos homens meninos que têm infernizado o mundo com suas pichotadas e fraldas borradas por ideias que infeccionaram os povos e ainda estão infeccionando. Deus os guarde, meninos homens. Abram as mil portas que ele espera ver mantidas abertas por vocês. E nunca permitam que canalha algum se atreva a fechá-las. Vão mais longe, porque vocês são bem capazes. Sustentem abertas 1 bilhão de portas, melhor, 22 bilhões de portas, uma para cada habitante da terra e do céu da terra, que queiram libertar-se pelo conhecimento da verdade de Deus, como preconizava Jesus. Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Deus, o Cristo e o Espírito Santo velam por todos vocês, meninos homens da religião de Deus, da legião da boa vontade, do Centro Espiritual Universalista, o céu da religião divina. Os tempos chegaram, Jesus vem, conforme sua divina promessa, no Evangelho e no Apocalipse. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. José de Paiva Neto, servidor dos amigos de Deus.